Aviso, todos os áudios e sons usados nesse programa foram retirados de vídeos gratuitos da internet. Prestigiem a versão original ou a fonte dos mesmos. 3. 3. 3. 3. Ah, é. Tem 2, 1. Já. É, isso foi aterrorizante. E aí? E aí, como a gente vai fazer essa abertura? A gente já não tá fazendo? É essa abertura? Foi feito sonoras super especiais. É, feito por pessoas especiais, nós. Especial. Vamos começar? É. Bem-vindos. Bienvenido. Corta isso, velho. Bem-vindos ao especial do Regionautas de Halloween. Sabe que eu não tenho uma parada? FC não está aqui. Caraca, é mesmo. Faz falta. Ele fala ao vivo lá. Ele fala ao vivo. FC, foi mal, a gente está gravando sem você. Isso é para você ver o quanto você é importante para o nosso grupo. Mas... Nós estamos aqui morrendo de saudade. Então... O programa de hoje é sobre... Vou fazer até uma homenagenzinha aqui ao UFC. É. O programa é sobre Halloween. Hã? Ah, Lady Gaga, pronto. Falei. Cara, mas é muito igual a Lady Gaga, UFC. Não, tipo, Gaga. Ele fala... Ah. Isso aí é tudo ou nada. Que é... Enfim, Halloween... Dia das bruxas. Um dia muito esperado por algumas pessoas. Sejam eles roqueiros, sejam eles emos, sejam eles pessoas deprimidas. Sejam eles o cara que tá a fim de pegar aquela mina na festa de Halloween daquele lugar. Entidades sobrenaturais, seres abissais ou criaturas de outros planos. E mais com Regionauta, é dia de trabalho. Não exatamente. É sim. É. Mais ou menos. A gente chama de trabalho e dá trabalho. Sabe o que é curioso? Que aliás era incômodo uns anos atrás. O quê? Halloween no Amazonas. Tipo, o feriado a gente via em filmes, a gente via em séries, Nossa, eu sempre tive vontade de vestir uma fantasia e sair pelo bairro pedindo doces. É, doce ou truque? Imagina só, numa favela, por exemplo, no Brasil, que é muito suave. Doce ou tu bate lá? Bombom de carinho ou truque? Ou pior ainda. Porque quando é lá nos Estados Unidos, os doces geralmente são o quê? São aquelas... Bala. Hershey's. Esses chocolates que você não compra porque você não tem dinheiro. E também chocolate, marshmallow. Aí aqui, tipo, a gente chega lá, bate na porta. Doce ou truque? A gente, obviamente, vai sair sempre truque aqui. Caridade, não é? Não, a primeira coisa que a gente recebe é uma cara feia. É. Uma cara de... Vai-te embora, moleque. O que você tá fazendo? Não adianta olhar pra essa cara feia pra mim, não. Porque cara feia pra mim é fome, valeu? Tá aprontando o que, ô bisonho? É, porque aqui tem todo um ritmo próprio. A pessoa chega do trabalho. Aí vai querer receber bem uma pessoa dizendo na porta. Dá o seu truque? Aonde? Pois é, imagina só, o garoto aqui no Brasil, fantasiado de ninja, por exemplo. Ele andando pelas ruas e tal, aí ele vai, aquele vulto lá, aposto que o PM vai parar ele em 10 minutos. Ou menos. Bem menos. Isso se ele tiver sorte, for um PM, né? Não, mas isso é tudo uma questão de tradição, né? Por causa que essas... É uma tradição daqui. Vamos ver por que essa tradição. Onde é que surgiu? Primeiro registro do termo Halloween é de cerca de 1745 anos. Ah. Valeu o que pede por não colocar DC ou AC. Na verdade, o termo Halloween ele é uma abreviação de All Halloween Eve, que é a véspera do dia de Todos os Santos. O dia de Todos os Santos, em algumas culturas, é considerado um dia em que as almas ou demônios vagam sobre a terra. É como se fosse exatamente o oposto do dia de Todos os Santos. A véspera do dia de Todos os Santos, no caso, o All Halloween Eve é a véspera. Seria então como se fosse um ao contrário do outro. Um os demônios estivessem soltos e no outro seria a celebração aos Todos os Santos da Igreja Católica. É, mas bem que faz sentido, porque todo mundo diz que quando morre vira santo. Aí Todos os Santos, todos os mortos. E aí ficou esse termo, é a abreviação. All Halloween Eve virou Halloween. Da louco ao longo do tempo. Assim como o nosso Vossa Mercê virou você. É, que as flexões linguísticas que acontecem no decorrer da passagem do tempo. E por que é de 31 de outubro? Na verdade, em alguns locais é o último coisa de outubro, o último final de semana de outubro, quando não cai assim. Por quê? Sabe por quê? Não. É a passagem da estação. Se não me engano, é a primavera. Ah, deve ser a troca de colheita. Porque isso veio da tradição celta. Então, naquele tempo eles tinham muito esse negócio de passagem de estações. Solstício, tem isso. A cultura japonesa também tem um solstício. Na verdade, o lance dos celtas tem muito a ver com o festival da colheita. Isso. Que era a festa pagã do Samhain. Samhain. É Samhain. O cara que fez o Homem-Aranha? O filme? É, pode ser. Samhain. Não, mas na verdade é uma palavra só. Então. Ah. Esse dia é conhecido na língua inglesa como Halloween. Mas na festa pagã celta era o Samhain. Que na verdade são basicamente a mesma coisa, só que ao longo do tempo ela foi se modificando. É que nem o forró e o brega, é praticamente a mesma coisa. Mas tem a seguinte questão. O Halloween basicamente permaneceu a mesma data, a mesma época, o mesmo nome, mas mudou muita coisa. Obviamente, no decorrer da história tinha que mudar. Caça às bruxas, perseguição, exatamente. Inquisição, essas outras culturas mexendo pior, com ele. Pior que isso, deixa eu te falar como é que era a ideia inicial. Naquele tempo, eles tinham a ideia de que nesse dia, nessa época... As pessoas que morreram... Não arrasta. Ah. Ele arrasta o pé dele e aí fica fazendo barulho. Aí pessoas que... 3 dias de gravação. Ah, aritmética. Ah, tá. Nas pessoas que morreram ao longo daquele ano, até daquela data, elas retornavam. Ah. Retornavam no mundo mortos, as suas almas, querendo possuir os corpos das pessoas vivas para viverem por mais um ano. Aí o que eles faziam? Eles apagavam suas lamparinas, suas tochas, faziam das suas casas ambientes frios e escuros, ou seja, que não eram atraentes, se vestiam maltrapilhamente, se fantasiavam com coisas feias e tal, e andavam por aí fazendo barulho pela vida. Ninguém tem paciência comigo. Tipo assim, nós não somos legais, não possuam a gente. Era uma... Basicamente era um merchandising ao contrário. Era invertido. Invertido. Eu decidi, a pessoa virava um mendigo, o corpo dela fica menos interessante. Exatamente. Tem de ver se ela fica nisso. E andava por aí fazendo barulho e destruindo as coisas. Espartanos, qual é a sua profissão? Quem devia se castar nisso eram os nobres, que os nobres, tipo, chegam no castelo. Por mais que o nobre não fosse, digamos assim, bonito, atraente para um espírito, ainda era um nobre, ele era aqui. Era um castelo. Era um castelo? Enfim, aí, só que daí ao longo dos anos, hoje em dia, eles pegam, se tivessem de fantasias, um pouco de doces. É, o que teoricamente também foi a nossa alma, que sai caro. Comprar doce. Pra curumim que tu não conhece. Cara, eu compro doce pra mim. Exatamente isso, isso deve ser, tipo. É uma tradição muito zoada, cara. Porque tu chega nos Estados Unidos, doce é truque. Aí tá. Se tu escolher doce, tu já se lasca que tu vai ter que gastar dinheiro com curumim xexelento. Que não é teu filho, que tu não tem obrigação nenhuma de cuidar. Isso, a, isso. A velha frase, é. Filho é igual peido, você só aguenta o seu. É, exatamente. E aí, se tu disser, não, não vou dar, beleza. Aí te prepara que o moleque vai apontar na tua casa. Aí vai jogar roupa de gente na tua casa, derrubar algum vaso, vai fazer alguma besteira, que é truque, ele vai pagar alguma prenda. Aquele velho truque de colocar cocô de cachorro dentro de um saco e botar fogo no saco. Aí ele bota na frente da casa da pessoa e bate. Não, mas de qualquer forma tu tá se lascando. Pois é, né? Tem vários. Esse também gerou uma outra pequena cultura de inventar esses truques. Que tem aquele lance de jogar papel higiênico pela casa toda. Isso é leve. Não é leve, mas no final depois o cara vai ter que subir na calha, vai ter que limpar a árvore todinha, daí tem o ovo podre, que aí começa a ficar pesado. É. E a pessoa tem um carro, aquele carro vai ficar um. Ou spray de barbear, tinta, em alguns casos. É. Eu já vi casos de gente nos Estados Unidos que entrega o jornal em casa, que eles extraviam o jornal. Eles pegam o jornal, tipo assim, porque esse feriado é comemorado o dia todo. Então, a gurizada chega de manhã, dá seu truque, não vou dar, beleza. O jornal da tarde já era. Pode esperar. Fácil. Caramba. É. E aí tem. Tipo, a pessoa vai lá fazer o truque e tal, e no outro dia a pessoa que sofreu esse truque vai lá no. Poxa vida, seu filho fez isso na minha casa. Ah, é Halloween. Crianças. É que nem a gente no carnaval. Só que aqui não tem graça. É. Porque aqui o nosso Halloween, o mais próximo disso, são as fantasias de carnaval. Não. São. O nosso Halloween seria o Cosme Damião. Ah, é? Em questão de tradição. Ah, porque mas... as crianças saem na rua, não. E pedem doces e ganham doces. Mas o nosso Halloween, o Halloween mesmo, é muito zoado. Olha só, as fantasias mais comuns. Jogador de futebol. Na verdade, você pega um short, uma camiseta e uma meia da sua mãe. Acerola. E laranjinha. Acerola e laranjinha. E você pega basicamente um short, uma camiseta. Um cordão de ouro, um cabelo Black Power que você cultivou durante 6 meses. Vamos ver, fantasias assim, que a brasileirada. As meninas é fácil, é só pegar um biquíni e você vira cantora de funk ou coisa parecida. Shortinho pequeno, é essa coisa. Não, aí você vem com... Não, aí vem a variante agora, mulher fruta. Nossa. Pega um não, short... Na verdade, não difere muita coisa, pega o shortinho e pronto. É, agora tem as novas fantasias que, com a internet, tem as mocréias do Facebook. Mulheres maravilhas. É. Bonde das maravilhas. É, e vai piorando. Tipo, sabe, eu ouvi falar em fantasia, eu ouvi falar que, tá vendo no jornal, a Anitta, a cantora Anitta, Anitta. É gostosa. A Anitta, ela tem uma personal stylist. Hã? Personal stylist é aquela pessoa que escolhe a roupa pra ela. Tá bom, ela tá pagando alguém pra colocar a roupa nela. Não, e ela sai com tão pouca roupa. Peraí. Ela tá pagando alguém pra dizer qual shortinho, exatamente igual, com apenas alguns detalhes de diferença, ela vai usar e qual vai ser o tamanho do decote da blusa dela. Basicamente isso. Ela... Uma blusa igual com um short igual. Gente, sempre. Olha, é sério, gente rica. Não, sei lá, até a Lady Gaga, ela usa uma roupa diferente toda vez. Gente rica não é prático às vezes. Tipo, em vez de comer a comida com um caboclo, com só uma colher e no máximo uma faca. Eles vão lá e garfo de salada, garfo de faca. É sério. Ou a pessoa perde a praticidade ou ela fica burra, porque dá pra executar a mesma função com menos que isso. E falar nessa classe mais abastada da população, e é onde a gente encontra o Halloween no Brasil. Porque o Halloween não é comemorado no Brasil como é comemorado nos Estados Unidos. Halloween no Brasil é basicamente isso. Tem festas com forró dentro de uma casa que tá feita com preto, preto e tal, as pessoas sempre fantasiam. É isso. Um outro fenômeno engraçado do Halloween são aquelas fantasias de criança usadas por adultos. Tipo, fantasia de super-homem pra criança, e o cara se enfia, deixando a barriga isso, de fora. Isso é legal. Aquelas coisas do Ben 10. Isso é criativo. Não, não é. Pior que não é. Não, isso é não, tosco. Mas é legal. É engraçado. No final fica engraçado. É. E às vezes é o objetivo da vida da pessoa. Se a pessoa quer ser engraçada, beleza. É, que nem a gente. É, a gente quer ser engraçado. Tenta ser engraçado. Enfim, aí, mas nas classes mais abastadas da nossa população brasileira, canarinha... Pobre? Tem... Não, nas classes abastadas, eu tô falando. Tem os clubes. Tem os condomínios, onde nesses condomínios é tipo um mundinho fechado deles, onde tem essas festas de Halloween, as pessoas pegam. Onde não tem clube gritando, pedindo doce ou truque ou. Na verdade, só doce ou doce. Mas quando elas saem, elas têm que encarar a fanelinha também. É. Sei lá. Então, voltando ao Halloween, bem, é uma época teoricamente sombria. É. Que foi comercializada, assim como o Natal. Natal antigamente era basicamente o nascimento de Jesus. É. Hoje em dia, ninguém vem falar disso. Natal não é nem isso. Natal é um feriado virado pelo comércio. É. Basicamente. Sabia que até a data do Natal tá errada? É. Por quê? Tudo errado. Não, peraí, vamos falar. Zoado. Não, não, não, vamos voltar pra Halloween. Depois, guarda isso no podcast de Natal. Deixa eu falar. Não. Não. Halloween. Halloween. E aí? Caveiras, esqueleto, bruxa. E lanterna de abóbora. É. Deixa eu falar uma historinha aqui. Jack Lanterna? Jack Lanterna de abóbora. Você sabe onde surgiu isso daí? Não. Nem eu. Mas tem aqui uma lenda. É uma lenda sobre um cara que bebeu muito no dia 31 de outubro. Ele era um ébrio da vida. Ele era o quê? Ébrio. Ébrio? É exatamente o oposto de sóbrio. Se eu pudesse, eu matava mil. Ah, eu pensei que fosse o time de futebol dele. Enfim, em dia 31 de outubro, no Halloween, ele bebeu muito, excessivamente e tal. Aí o diabo veio levar a alma dele. Deixa eu ver se entendi. Peraí. Ele bebeu demais, o diabo veio levar a alma dele. Provavelmente ele morreu. Ele morreu de coma alcoólico ou... ele fez um acidente. Acho que ele fez de algum jeito, ele bebeu a ponto de morrer e o diabo veio levar a alma dele. Ele fez um pacto, alguma coisa assim. Não, peraí. Daí o diabo vem, mas ele não quer morrer. Apesar de bêbado, ele ainda não perdeu o sentido de sobrevivência dele. Então ele faz o quê? Ele é louco, mas ele não é idiota. Ele fala, poxa, demônio, deixa eu dar mais uma última tragada, uma dosezinha. Aí o diabo pensa, isso não vai salvar ele, tá ligado? Então pode. Aí ele vai lá beber no bar, só que ele fala, diabo, eu não tenho dinheiro. Pode me transformar em uma moeda? Aí o diabo aceita. Então o diabo, ele vê aquela moedinha lá no balcão, ele pega aquela moeda e guarda na carteira dele. O bolso da carteira dele era em forma de... O fechozinho era em forma de cruz. Então, o diabo fica lá preso por lá por um ano. Então quer dizer que tudo isso, que teoria de fim do mundo, conspiração, a gente não tem mais que ter o diabo. É isso. O diabo tá preso. Então. Um ano depois, o diabo pede pra sair. Ele fala, pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair, senão você vai sair de baixo de porrada! Fala que só se ele desse mais um ano. Aí ele libera o diabo de agora. Aí um ano depois, na mesma época, o diabo volta. Daí durante todo o ano o Jack tenta ser bom, mas no final ele continua, acaba bebendo e o diabo vem e vai levar a alma dele. E ele faz: você pode pegar aquela maçã ali pra mim? Não, bem zoada, uma lenda muito zoada. Cara, você pode pegar aquela maçã ali pra mim? Aí ele sobe, o diabo sobe na macieira, o diabo sobe na macieira. Aí o Jack vai lá e faz uma cruz no tronco da macieira, então o diabo não poderia teoricamente descer. Aí o Jack faz o quê? Eles tentam, vão negociando, né? O Jack fala, então você não pode, eu quero que você nunca mais me incomode, nunca mais venha buscar minha alma. O Jack falou. Aí vai cada um pro seu canto. E o Jack pensa, poxa, vou viver eternamente? Nunca mais vou morrer? É. Um ano depois o Jack morre. Ele tenta ir pro céu, quando chegar lá, não pode. Ele vai pro inferno e já, também não pode. Aí o Jack, por causa que foi humilhado, eu acho que ele conseguiu uma certa admiração. Respeito com o cultura de aniversário. Vai lá e fala assim, poxa, já que você vai ficar no limbo, que é o local onde, segundo algumas culturas, a alma penada fica sem ser inferno no céu. É o Yukira. É o limbo. Yukira. É o Elísio. O purgatório. Isso. Então ele fala, já que você vai ficar aqui, então pega essa brasa pra você ao menos se guiar. Aí o Jack pega aquela brasa e coloca dentro de Jack, cabeça de? Até. Isso, ele bota dentro de uma? Abóbora. Não, ele bota dentro de um nabo. Hã? É sério, é um nabo. Aí beleza, daí os celtas tinham essa tradução. Celtas tinham essa tradução. Tradição. Celtas não, acho que era um pouquinho mais adiante. Tinha essa tradição de colocar uma brasa dentro do nabo e fazer aquela lanterna. Era a lanterna do Jack. Aí eles chegaram com a imigração, eles vieram para um país aí onde tinha muitas abóboras e poucos nabos. Aí os nabos eram caros e a necessidade. As abóboras não. Então vamos botar nas abóboras, beleza. Tá, pronto, surgiu a tradição. É, infelizmente. É uma lenda muito interessante. É, sabe o que é interessante ver? É que, tipo, realmente a Bíblia estava certa. O diabo não tem como vencer. Ai, ai, ai. Isso é bem cara de estrangeiro. Esse negócio de abóbora. Não, eu fui ver direito. É da Irlanda. Irlanda? Então tem tudo a ver. Nabo, bêbado. É. Poderia ser bem pior. Mas o Halloween, assim como outras festas, foi pegando outras coisas de outras culturas também. É. Por exemplo, um grande símbolo que não é europeu, mas que está no metido com o Halloween, são as múmias. As múmias. Ah, fica todo mundo se fantasia de múmia, né? É a coisa mais clássica em Halloween. Não é muito mais barato que qualquer coisa. $1.09 acabam de ir pro lixo. $2. Pegaram fogo. É. Aquela bandagem usada da sua avó. Mas nada supera o Tarzan em economia. Ou Adão e Eva em economia. São fantasias ecologicamente corretas. E amplamente baratas. Então, pois é. Aí muitas outras. E isso daí também foi graças ao cinema, que aderiu muita coisa ao Halloween. Às vezes nem tanto, né? O cinema faz muito é unir as coisas. É. O cara pega, poxa, o que eu vou fazer em 2 horas? Ele começa a pesquisar várias lendas diferentes e junta. Ou pegar vampiros e colocar purpurina. E juntar e fazer eles amiguinhos dos lobisomens e. É, que quando na verdade os vampiros, eles eram lords, eles eram máquinas de matar. Tipo, o vampiro era o top monstro. Pra começar, que eles geralmente eram aristocratas. Então, quando eles estavam mordendo o pescoço, eles estavam regendo a sua nação. Ou pior ainda, ferrando a vida por detrás dos panos com intrigas, tudo pra pegar aquele pescoço. É, esse vampiro era demais. Aí. Não, cara, eu tava pensando em uma coisa. Lobisomem. Do Crepúsculo é meio estranho. Que veio do cara se transformar em lobo, é basicamente um cara que se transforma. É, o cara se transformar em um lobo humanoide, é um cara que se transforma em um lobo lobonoide mesmo. Então é meio que. Sei lá. O blog do Hammer, se tu pesquisar, ele não chama os lobisomens de lobisomens, e sim de lobomorfos. Porque faz mais sentido. Porque são lobos e são gigantes. Então é um transformer com gigante com lobo. Então é um lobo morto. Tá certo. Pesquisem o blog do Hammer. Vocês vão rir muito. Principalmente a saga Crepúsculo. Ele tá no nosso blog, sim? Como... Sim, uma recomendação. Obviamente, é um dos nossos blogs parceiros. E lá eles recomendam a gente? Não. Mas... Quem sabe um dia? Se você colaborar. É, se você colaborar, de repente... Nós já temos quantos acessos do nosso blog? Mais de 40 visitantes. Mais de 40. Eu não sei quantos, mas é mais de 40. 43 mil. Eu não quero me gabar. Eu sou uma pessoa bem... O quê? 43 mil e pouco. Não, é sério. Você pode ajudar a gente a crescer. E quanto mais a gente crescer, mais vai ser nossa qualidade. Ou não. Ou não. Cara, voltando aos vampiros, tá, tudo isso, esse clima de Halloween, tipo, começou com bruxarias, começou com o lance, a bruxa é um símbolo forte, o lance das Wiccas também teve muita... É, por causa que assim, no, como é uma data muito forte, que antigamente a influência da Igreja Católica era tremenda, daí como tinha o dia de Todos os Santos... Aí tinha essas vertentes, como uma lenda assim e tal aqui. É. Aí o quê? As pessoas que praticavam bruxaria aproveitavam esses dias... Opa, aí depende. Bruxaria, porque a Igreja Católica caracterizava como bruxaria até tu saber que chá de cidreira faz dormir. Não. Então, a bruxa de ontem pode ser a enfermeira de hoje. Eu não tô falando exatamente da Igreja Católica em si. Tô pegando da Igreja Católica pelo dia, pela data. É, no contexto histórico. Aí o quê? Aquela data se tornava um símbolo de espiritualidade, tanto pro bem quanto pro mal. As pessoas vinham do jeito que elas queriam. É. Então o quê? As pessoas que praticavam bruxaria, pela questão da mudança da estação, que é muito forte nessas culturas, aí as pessoas que praticavam bruxaria se uniam nesse dia. Então o quê? Dia das Bruxas. Simplesmente isso. Foi por isso que deu o nome de das bruxas. Era como se fosse o dia, o carnaval delas. Engraçado que a gente não tava fazendo uma cumba. Engraçado que a gente não tem um dia assim, digamos assim, porque a gente tem feriados religiosos. Mas, tipo, você já pensou se parasse o Brasil pra vida de Toninho do Diabo? Eu pensei que minhas piadas eram ruins. Seria bem... Não dá ideia. Porque é, porque tipo, se a gente pode parar o Brasil... O Brasil não tá em tempo de estar parando. É, o Brasil é um dos maiores países com feriados. Né? Não, os maiores países com feriados. Show, fala, gente. O Brasil é um dos países com mais feriados. É, os recordistas. Feriados parantes, né? Por causa que... Não é questão de ter feriado. Poxa, vamos comemorar. Bota um dia pra sogra, bota um dia pra enfermeira. Mas não para! É. Continua trabalhando. Eu posso, tipo... Eu trabalho em alguns feriados. Meu pai trabalha em feriados. É. O Brasil não fica. E não mata ninguém. Por exemplo, o Japão pegou vários feriados e reuniu todos eles na semana da Golden Week, que é a semana onde os... É a férias de verão em uma semana do japonês. Que japonês é trabalhador, estuda demais. Tanto é que, tipo, vamos, em vez da gente fazer um feriado daqui a 2 dias e outro daqui a 3, vamos juntar logo tudo uma semana, a gente desembioca de vez. Aqui no Brasil também tem isso, praticamente toda semana. Poxa, vai ter um feriado segunda. Ah, terça-feira a gente já vai trabalhar pensando no feriado. Aí quarta-feira a gente já vai estar ruim no feriado. Aí quinta-feira a gente vai estar sentindo mal porque a gente tava ruim quarta-feira. Aí já vai terminar sexta-feira, por que trabalhar só um dia? É basicamente isso. Tá. Então, a sexta-feira 13 tá... Começaria... Opa, sexta-feira 13. Ninguém tá falando de sexta-feira 13. É tudo mesmo, tudo na mesma linha. Halloween, sexta-feira 13. É, né? Pode até cair junto, né? É. Não. Pode? Não. Pode? Não. Pode. Esse é o final do dia 31 de outubro, foi uma sexta-feira 13. Não dá, não. Não dá, não. Não dá, não dá. Um é uma data... Mas, um é uma... Se quando a sexta-feira 13 cai no dia 31 de outubro, os caras ficam tipo, uau, é muito bom. É, afinal, 13 e 31 é impossível. Aí é sempre bruxaria. Não, eu me esqueci, mal. Quando a sexta-feira 13 cai em outubro... Ah! A coisa tá ficando séria. Aí quais são os elementos fortes que você vê na sexta-feira 13? Que eu vejo? É. Gente bêbada. Graças a Deus. Basicamente é o que a gente vê em todo feriado, né? Mas eu falo dia 31 mesmo, que foi sexta-feira 13. Olha, aqui, sinceramente, bem pouco. Só uma festinha ou outra. Engraçado, o cara toca dance e forró numa sexta-feira 13. Mas o que é que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né? Ah, sabe uma coisa? Enquanto aqui tem essa... Pô, não foi assim. Lá nos Estados Unidos eles comemoram com esse negócio de pedidos doces. Lá no México tem o Dia das Mortas. Ah, o Dia dos Mortos, onde eles fazem... Presta homenagens até. É, mas é um tipo de homenagem diferente. Você não vê pessoas tristes, chorando por aqui, com velas. Não, é muito legal. É tipo animado. Tipo, tipo aquele cara... Ele já foi, uiba! O cara vai morrer. Aí, tipo, é isso. Eles ficam alegres, se vestem de cabeça e tal, tá. Celebram, tem docinhos em forma de cabeça. Eu preferia, na verdade, eu até tô falando. Olha, quando eu me for, dança em cima da minha sepultura. Dancem, mas dancem mesmo. Tipo, tem gente que vai ter que dançar com gosto. Que dancem. Quero alegria, quero festa, quero você, quero todo mundo. Não, eu sei que não é uma coisa... Pelos motivos certos, é claro. Não é uma coisa assim muito coerente de se pedir, mas... Sei lá, quando uma pessoa morre, a gente deve ter guardado as lembranças daquilo que ela fez de bom. É. Não deve se lamentar muito, porque mesmo porque não tem mais o que fazer. A gente deve amar... Ame as pessoas ao seu redor enquanto elas estão vivas. Aposto que quem escreveu isso foi parente de Hitler. A pessoa que... Tenta... alegrar a população. A cara do que o Edgar tá fazendo é horrorizante. Ai, ai. essa não, minha já acabou. Precisamos de ajuda. Se você procura conserto de qualidade aliado a um bom atendimento profissional, visite a oficina Infopresentes, onde você encontra de tudo um pouco com o atendimento mais rápido da cidade. Ah, e a bateria? Tá pronto. É isso aí, já estou indo. Oficina Infopresentes, sempre o melhor para você. Isso no México, mas no Japão e em outros países também tem festivais parecidos que coisam os mortos. Tem... Não é na mesma data mesmo, mas... É, não é na mesma data, similares. Tem um festival. Porque uma grande presença, a maior presença de todos que a gente tem na nossa vida é a morte. É, ela é constante. Tanto... Uma frase que eu me lembro do Guerra dos Tronos é que o mestre fala para o discípulo. Sabe assim, você tem que lutar todo santo dia contra a morte. Um cara ensinando espada pra uma criança. Guerra dos Tronos, o livro, é diferente da série, que os personagens têm uma idade avançada. Lá são crianças. Os personagens adultos, eles são mais ou menos adolescentes. E as crianças são crianças mesmo, e aprendendo espadas e tal. E um dos lemas que o mestre passa pra Lúcio aluna é: você tem que lutar diariamente contra a morte, e você tem que dizer todo dia pra ela: hoje não. É basicamente isso. Hoje eu vou viver, basicamente isso. Viva cada dia, um dia de cada vez. Hoje não. É. Hoje não, mas amanhã também não é assim. Uma outra lenda sobre a morte que eu achei foi a do Harry Potter. Uma boa analogia sobre a morte. A lenda dos três tesouros da morte. A capa de visibilidade, a varinha mágica e o outro item. É aquele velho lance. Aquela velha história. Pedra filosofal. Não, aquela velha história da pessoa. É constante durante a história. Esses livros, essas histórias, esses contos que tratam do homem querendo enganar a morte. É. Os três irmãos nas histórias. Quem não conhece, procurem as histórias de. Como é? Os contos de vida ou bardo. Existe um livro que é Os Contos de Vida ou Bardo. Eu li esse livro. Eles fizeram tipo uma vertente, fizeram só os. Porque esse livro é mencionado no Harry Potter. E a história é contada mais ou menos, mas no livro Os Contos de Vida, o Bardo, é as histórias, tipo assim, originais, como se fosse ele tivesse escrito mesmo. Aí lá tem dizendo que os três irmãos, eles pediram os tesouros e com eles eles queriam enganar a morte. A varinha, que seria a varinha mais poderosa de todos, o cara ia usar ela. Que ia ter o poder da morte, de matar a pedra da imortalidade, que poderia enganar a morte, poderia trazer de volta a vida para alguém. Isso. E a capa da invisibilidade, pra não ser achado quando a moto procurasse ele. Isso. Foi por acaso a única que funcionou. É, isso aí. Não funcionou. Funcionou por mais tempo. Funcionou sim. Porque eles não souberam usar. O conto funcionou por mais tempo. Cara, por causa que o cara da varinha da varinha das varinhas, o cara roubou a varinha e matou ele. É. Que é a ganância. Aí o cara da pedra. O Lofó acabou se matando. É a pedra filosofal. Ela trouxe alguém de volta. Ele trouxe a mulher dele que tinha morrido. Só que ela não trouxe ela realmente. É como se ela quisesse. Ela já se pertencesse ao mundo dos mortos. Então ele acabou sendo levado por ela, em vez de trazer ela de volta. Agora, a gente tá falando muito em filme, em cinema, porque, infelizmente, pro amazonense brasileiro, foi um, durante anos, muito veículo, o único veículo de tu ter um contato com Halloween. Por causa que é uma cultura distante demais da gente. É. Não, porque... Tá chegando, mas não é aquela coisa, tá chegando muito comercializado. Não é a configuração do nosso país. Nosso país tem uma... Nossos feriados são de alegria. O nosso país é um país muito alegre. É. Comparado com o Japão, outros países assim, às vezes eles são mais países mais fechados, mais... Sociais, isso. A gente é um país muito... Por exemplo, as lendas, assim, você vê muitos personagens desse folclore negro. E eu vejo, assim, como a mitologia se adapta. Um grande usuário da temática dark, sombria, que é um grande admirador do Halloween, é o Tim Burton. Ele mete muito nos filmes dele. Tanto é que o Batman não pode ser considerado por algumas pessoas o Batman. Ele é considerado um Vingador da Noite. Não? Porque o Tim Burton parece que criou um universo próprio dele. dele do... Ele tem estilo. Um estilo de pensar, de escrever e principalmente desenhar. Os desenhos dele são todos assim, todos negros, todos negros. Procure no Critical Hits, tem uma série sobre. É uma série do Tim Burton desenhando Pokémon. É muito interessante. É. Fica bem diferente. Fica bem a visão do Tim Burton, né? Porque o Tim Burton, ele se tu pegar todos os filmes dele, todos os filmes, eles não se enquadram no nosso mundo. Eles se enquadram ou no inferno ou no Halloween. Não tem meu tempo. Até o Batman que é o mais leve de todos. O Batman do Tim Burton, o original Batman, de 1980, que é enquanto Coringa. O Tim Burton que é o Batman? Não, mas ele fez o primeiro filme do Batman. Eu sabia disso, cara, muito legal. O filme do Batman é muito sombrio, ele se encaixa muito no universo dele que ele criou. Se tu colocar aquele Batman em Sweet Todd ou no Beetlejuice, ele se encaixaria perfeitamente. E no Sweet Todd? Hã? Ele falou Sweet Todd. Sweet Todd. As pessoas já não conhecem, já dá o nome errado. Sweet Todd. Sweet Todd, o barbeiro demoníaco da rua Fleet. Assistam. É um musical. Legal. Vamos comentar sobre ele no nosso especial sobre musicais. Mas nenhum musical barra como The Night Before Christmas do próprio Tim Burton. Isso. Halloween. Conhecido aqui como? O Estranho Mundo de Jack. Brasileiros é uma bela porcaria. O tradutor deveria ser despedido há anos, cara. Sério. Algumas músicas ficaram até legaisinhas, mas o... O espírito... Não, o espírito tá todo lá, graças a Deus. Porque é uma coisa da Disney. Que a Disney se dá o trabalho de adaptar bem as suas... Suas mas o, canções. As traduções de títulos merecem um próprio podcast, cara. Porque... É. Tem muita coisa estranha. Pacific Rim. É, mas o... Voltando ao Estranho Mundo de Jack, cara, é um conto... É um conto... Se eu não me engano, não, é um conto de um autor desconhecido, se não me engano, o Estranho Mundo de Jack. Não. É uma coisa tipo. Como é que se chama? Quando cai na graça do povo? Domínio público. Isso. Acho que chegou. Quando a pessoa não acha que quando não é patenteado, tal, o cara não. Acaba morrendo sem. E o autor? Não, ele não é, mas eu não tô recordado o nome do autor do Estranho Mundo de Jack, que a gente tá nessa internet no momento. Mas ele era muito aficionado tanto pelo Natal quanto pelo Natal quanto pelos feriados. Parece que era o mesmo cara que fez o Grinch, se não me engano. Vamos pesquisar mais tarde, a gente pode dar essa informação. Então, se vocês tiverem alguma coisa, a gente pode ver ao vivo. A gente vai dar um feedback, tá? Mas, futuramente. A gente vai informar vocês. Deixar com essas cabecinhas. É. Agora, volta o cinema com a explicação. Fala com o Estranho Mundo de Jack, cara. Só teve alguns filhos aqui. É basicamente assim, a história é sobre um mundo onde só existe Halloween. É. Um mundo. É o, é a cidade do Halloween. Halloween tá. Tá bom. Tá. Então, essa música aí é a música tema do filme The Nightmare Before Christmas. Que é muito, né? Se você ver a tradução dela, é bem. Só de você ouvir em inglês, mesmo sem entender, dá pra arrumar os cabelinhos da nuca. O clima todo do filme Respiro Burton, ele é genial. Você tem aquelas figuras finas e com caras totalmente distorcidas, sabe? É uma. Mostra. O herói e a heroína são o quê? É o rei das cabeças de abóbora, um esqueleto e uma boneca feita de pedaços de partes humanas, toda costurada. Sabe uma série que me lembrava muito o Estranho Mundo de Jack? Era. Era. O Estranho Mundo era Bump. Bump? Você não assistiu Bump, né? Não. Era um monstro que vivia embaixo da cama, era feito stop motion também. Não tinha o mesmo primor que o Estranho Mundo de Jack. Que aliás, a animação dele é incrível até hoje, porque ele se mexe, tu simplesmente não vê o stop motion. A animação é tão fluida que. E detalhe, o Nightmare Before Christmas é em stop motion. Pois é, parece uma CG. Parece uma CG de tão bem feito. Chega a ser incrível. Tu olha em filmes como Fuga das Galinhas, tu ainda sente aquela pequena paradinha. Tua mente sente aquele frame mais no Estranho Mundo de Jack. Não sei se é porque a predominância do clima sombrio. Ajuda. Isso simplesmente é exterminado na mesma hora. Aí é um filme muito legal porque tem uma temática legal, a temáticazinha é legal. É tipo assim, eles vivem naquela cidade e vivem naquilo, assim, a vida deles é o Halloween. Eles preparam o ano inteiro pra fazer o Halloween. Peraí, isso me lembrou um e-mail de um ouvinte nosso. É, cara? É, que ele. Nossa, e-mail de um ouvinte nosso. É, um e-mail. Que... Tá recebendo e-mail. É. Que legal! É meu e-mail, uma mensagem no Facebook que reclamou que a gente não usa temas usuais. É aquela. O filme todo fala daquela questão. Todo dia é a mesma coisa, todo ano. Uhum. Aí que nem uma galinha, todo se recebendo direto, comendo a mesma coisa, milho. Louco. É, milho, mesma coisa. Aí enjoa. Aí com o tempo aquilo mina o seu espírito. A gente não veio pra fazer a mesma coisa que estão fazendo, tem que fazer uma coisa diferente. Você tem a semana toda semana é a mesma coisa, forró, toda a programação. Aí quando chega o final de semana, não. Nós viemos pra trazer algo novo, algo exatamente. Mais variado. Então, se você quiser algo novo, tudo bem, tem o resto da semana todinho. Então, aí. Se você quiser dar um tema pra gente que seja diferente do que a gente faz e interessante, a gente pode avaliar a sua proposição. Agora, se for novela forró política, sinto muito, meu amigo, mas. A gente não vai falar disso. Não do jeito que você quiser, tenha certeza disso. Enfim, aí é aquele negócio de sempre. E o nosso protagonista, o esqueleto Jack. Que é o Jack, que é o rei dos cabeças de abóbora. Ele vê uma saída disso, ele vê o Natal. Na verdade, ele entra num lugar e chega caminhando, ele vagando, que é uma floresta sombria que ninguém ousa. Ele vagando por lá descobre vários portais para várias terras diferentes. E lá ele encontra o Natal. precisa piscar. Que isso? Foquinhos pelo ar. Que isso? Não posso acreditar. Será um sonho essa não? Que é que há? Que isso? Que isso? Que isso? Não posso compreender. Que isso? Crianças a correr. Que isso? Eu vejo a rua toda enfeitada. Todo mundo dá risada. Alguma coisa está errada. Que isso? Que isso? Crianças se divertem, o que aconteceu? É tanta alegria e que horror, ninguém morreu. A neve na janela, não posso acreditar. E lá no fundo sinto uma chama brilhar. Oh não, que isso? Alguém beijou alguém? Oh céus, que coisa incomum. Felizes, em volta da lareira, leem livros sem parar a noite inteira. Que isso? Que isso? Aqui, não param de sorrir. Eu vi presentes pelo chão. Por quê? A árvore coberta de enfeites, tantas luzes, um deleite. Lá de dentro vem um som e todos já se dão as mãos. Parece bom, parece bom, mas eu não sei o que será. Que isso? Ah não, e agora? Crianças vão dormir. O quê? Ninguém mais vejo aqui. Por quê? Não há nenhuma bruxa sob a cama. Um monstro só de lama. Não entendo essa trama. Ah, que é isso? Não vejo pesadelos ou pessoas a gritar. Mas ao contrário, todos só parecem repousar. A música ao longe vai até o amanhecer. E o cheiro dessas tortas nunca mais vou esquecer. O som, a cor, há algo novo em mim. O ardor, jamais senti assim. Eu sei que antes tão vazio, o meu coração vai transbordar como um vulcão. Eu quero, ah, eu quero, ah, eu quero só pra mim. O que será este lugar que encontrei? O que é isso? Sendo que dentro dele já tinha aquele desejo de mudança. Ele já tava meio enjoado, ele mesmo sendo o rei do festival, o rei da cidade todinha, toda a cidadinha voltada pra ele. Imagina assim, ela cheia de foto. Ele projetava. Pois é, ele é o cara. Alexandre Frota aí no meio lá daquilo. É uma frase até da música que fala: a vida não é boa sem um bom susto. Era isso. Ele fazia susto, ele projetava. Uma surpresa, algo novo. No sentido de uma variância. Fala mais alto que não adianta tu imitar. É uma coisa, a variância. É uma coisa muito legal, uma palavra linda, é variância. Cara, eu acho que até existe. Deve ser o irmão do Varicel, né? Você precisa, né? Gordo. Aí. Vai te catar. Aí tem esse negócio da mudança. Aí se você quiser saber mais sobre esse filme, procure assistir. Nightmare Before Christmas. Ele está disponível totalmente online no YouTube. Ou se você não tiver potência pra assistir no YouTube, mas você consegue baixar por uma noite todinha, você pode procurar. Hoje, espera final de ano, que ele sempre passa. Passou semana passada na Sky, aí a gente tá. Uma vez eu consegui baixar, eu assisti o celular, então é bom. É bom. Você vai conseguir. Eu vou. Se bem que eu tava em Manaus, mas eu não vou. Vamos lá, você vai conseguir. Ou não. É um filme legal. Outro filme que tema muito, que trata muito de tema sombrio, mas de uma forma. Espiritualidade, assim, de uma forma sem ser muito infantil, estranhamente, porque tem aquela vertente do filme infantil, que é bobo, que é o filme, por exemplo, do Ernest. Você fala do Ernest, agora eu falei, vai falar do Ernest e vem falar que ele é bobo. Não, mas ele é um personagem bobo. Ele é um personagem bobo. Mas é bobo do jeito legal. Não é. Ele é uma tentativa. Eu não vou entrar no mérito dessa discussão. E tem aqueles filmes que tentam abordar de uma forma mais ou menos assim. Vamos ver. Abracadabra, assistiu? Não. Sobre três bruxas que voltam no Halloween? Não. Se eu assisti, eu não lembro não. Meu Deus. Até que tem um gato. Cara, eu assisti a sessão da tarde. Ele passava na sessão da tarde? Não, assim, eu era um vegetal na cama que ficava assistindo. Eu praticamente não vi nem o nome do filme. Ele era gordo. Vamos ver. Pelo menos eu era. Gasparzinho falava muito sobre sobrenatural. Mas o Gasparzinho do Steven Spielberg, as sequências sabe o que eu achava bacana do Gasparzinho? Ah. Eles com medo. É. Puxa vida, eu queria estar embaixo daquele fantasma. Eu gostava do Catinga, que o Catinga tinha estilo. É porque tinha um gordo e tinha um cara ranzinho, tinha o Catinga. Eles lembravam muito os Três Patetas. É, eu acho que foram feitos baseados nos Três Patetas. Tem o chefe. Tem o chato, é, o gordo. O gordo e o outro lá, que tinha uma particularidade aqui nos Três Patetas. Exatamente. Porque o Catinga me lembrava o Champ, aquele, o mais magrinho também. Uhum. Eu achava interessante isso. Só que Gaspazinho, infelizmente, cai naquela linha de filmes que se infantilizaram muito, sabe? É. Tem todo um potencial com uma história boa, sobrenatural, mas... É um jogo difícil pra caramba. Ah, o do Super Nintendo é. É muito difícil o Gaspazinho do Super Nintendo, gente. É, infelizmente. Recomendo. Infelizmente nada, jogos difíceis são bons. Tá bom, Halloween. A data tá aí. Então, qual é o programa, recomendação assim pra noite pro pessoal? Eu recomendo ficar em casa. Assistir televisão. Televisão que eu digo é assistir alguma coisa interessante. É, assistir alguma coisa, tipo, um filme novo. Mas, um anime. Mas de preferência aqueles filmes clássicos. Não, peraí. Ah. Vamos, rapidinho. Qual anime você recomenda pro Halloween? Soul Eater. This is Halloween. É bem interessante. Qual mais? Não é um anime, mas é o mangá de Night Before Christmas, do Strange New Jack, que tem um mangá dele. Olha aí, mangá? Mangá, é o quadrinho muito melhorado. Tipo, feito pelo Tim Burton? Sim. Sim, não, não, é inspirado. Ah, é? Mas com mais vertente sobre aquele mundo. É, e se bem que japonês, quando vai fazer terror, é meio... filme de terror, americano, né? Japonês, você se esconde debaixo da cama por uma semana. Algum anime algum anime? Assim? Ah, o que eu assisti recentemente foi Hell, né? Tem vampiro e tal. Um outro que eu recomendo é Hellgirl. Hellgirl, uma garotinha. Por acaso é a nossa música de começo hoje. Se você se arrepiou o cabelo da nuca com aquela música do começo, aquela lá é o tema de Hellgirl. Praticamente. Vamos ver. Uma outra coisa que eu me lembro que passava na televisão antigamente, aliás, passava muito, era filme de zumbi da Noite dos Mortos Vivos. Clássico. Eu recomendo também. Apesar de estar velho, trash, ainda dá pra passar um bom Halloween com aquela coisa. Falar em filme trash é legal de assistir no Halloween. Porque, é. Por exemplo, eu não gosto de filme de terror. Sinceramente, eu não gosto. A pessoa fala, eu gosto de me assustar. Como meu irmão fala, eu gosto de susto. Eu não gosto, simplesmente assim. Por exemplo, quando eu era pequeno, assistia filme de zumbi, eu ficava sonhando uma semana, mas não tem nada a ver. Galinha. Aí, tipo, eu não gosto de filme de zumbi. Galinha. Terror. Aí pronto, eu sou um covarde. Eu não gosto desse filme, então o que eu vou fazer? Eu vou assistir um filme de trash, porque é terror. Definição de filme trash: é um filme que foi feito mal feito, intencionalmente bom, não, porque tem uns que eram, cara, tava fazendo coisa boa. E a intenção dele é ser de terror, mas no final vira comédia, porque é um terror muito estranho, tipo o monstro do armário. É aquele monstro gigante. Eu assisti aquilo. É, tu sabe um outro filme trash que, além do monstro do armário, que eu recomendo, é Mestre dos Brinquedos. Eu já assisti isso aí. É, e também o bizarríssimo A Noite dos Palhaços Assassinos. Do Espaço Sideral? É. Isso. São... pelo nome, às vezes o filme trash, só pelo nome trash que ele já tem, você já... Trash em inglês é lixo. É. Então já dá pra ter uma ideia. É, cara, mas A Noite dos Palhaços Assassinos é um lixo no nível muito, muito, muito top. É. Tinha também... É porque eu acho que assim, não é só o filme, não adianta, não pode ser filme trash, não precisa só... Não basta ser ruim e ser de terror, só que engraçado. Tem que ter valor como entretenimento. Um pouco de tudo. Um valor de entretenimento, porque você vai assistir aquilo e você vai gostar. É. Um outro que tu me lembrou agora era Creepshow e Contos da Cripta, que são clássicos também. Um que é considerado um filme trash também é Evil Dead. Ah, Evil Dead tá mais pra ação e super-herói, né? É ação, mas é engraçado. No final é engraçado, ele chuta um anão em cima dos mortos. Ele luta com a mão, com a própria mão dele, gigante. Isso é muito legal. Então, se você tem alguma sugestão de filme trash, pesquisa no site. Vamos dividir esse saudosismo, esse amor pela velharia. Porque afinal, o que era bom antes é bom hoje. E já que hoje é Halloween, se esse programa está saindo, eu espero, ou não, dependendo do Sr. Stone, se a gente vai continuar ou não esse podcast. Então, eu desejo boa sorte a todos e que Deus guarde nossas almas. Que afinal, desconhecido está aí e nós temos que temer ele. Cara, peraí, volta. O que foi? Era encerramento. Vou falar do Zé do Caixão. Ah, o Zé do Caixão, Halloween. Ele, primeiro que Zé do Caixão, ele não é da época que chegou o Halloween aqui, que foi agora, anos 2000. Então era meio antes. Mas mesmo assim, ele tem uns filmes de terror bem trash. Não. É, Zé do Caixão, ele tem a própria pegada dele. O negócio dele é... Mas tem gente que curte, né? Se for pra falar de Halloween, vamos falar da Elvira, a rainha das bruxas, que tem duas grandes qualidades que só quem viu sabe. Que delícia! Que delícia! Vivemos por aí. Tem uma paródia dela no Simpsons, né? A Bulbarela. É... Bulbarela. É... Então, galera, boa sorte e que Deus nos proteja. É isso aí. E outra, vamos dar um conselho? Qual conselho você daria para um Halloween? Halloween? Conselho de Halloween. Corre mais do que o teu colega. Isso funciona pra zumbi. É, você não precisa correr mais do que a assombração. Você precisa correr mais do que o seu colega. É, corre. Tem amigos gordos. É, e principalmente, atravessa uma festa. Porque, tipo... Tem muita gente. O Jason não vai mirar só em ti. Agora sim, se você já atravessou a festa, já correu um monte, o bicho continua atrás de ti, mano. É, maluco. Parte pro abraço. Pelo menos você ouvir esse podcast antes de morrer. Isso já é uma coisa legal. Ou não. Nos vemos mais tarde com outros tutoriais. FC, só lamento. Eu mandei um SMS pra ele falando que a gente ia gravar sem ele, pela falta que ele não tem tempo, né? É, vai ser um acessório. Ele falou, o quê? Como assim? Vamos gravar sem a caveira? Poxa vida. Bye, bye. Nos vemos na próxima.